aqui mais um Como Que é esse podcast mais viajado para o senhor. Estamos aqui para fazer o centésimo episódio. E eu estourei, então vou falar de novo. Centésimo episódio do Locomocast. Na verdade, já passou mais de 200, né? Acho que a gente deveria ter feito isso uns 200 episódios atrás. Sim, eu acho que sim. Mas a gente foi tendo outras ideias no meio do caminho e foi, né, distorcendo um pouquinho essa timeline. Mas, finalmente, chegamos no episódio numerado 100. Quem diria? Depois de 5, 6 anos fazendo podcast aí, chegamos no 100º episódio do Locomocast. Tá, pum. Caralho, não vou nem colocar efeito sonoro. Precisa, isso aqui é efeito Léo. É, isso é verdade. Ô, Léo, faz os efeitos sonoros e fogos aí, por favor. Beto Carreiro. Ok, então, hoje eu sou, não, eu pra variar, vocês sabem, eu sou Rafael Tanish, mas pra quem não sabe, eu sou Rafael Tanish também. Estamos aqui com o Pedro Tanish. Eu. Estamos aqui com Renato Augusto. Deus. Estamos aqui com o Suede. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Estamos aqui com o Henrique Volsani. Eu tô rodeado de gente doente. Estamos aqui com o Matheus. E aí? E estamos aqui com Leonardo Prandi. Sem noção, sem noção. Pegar na minha mão. Esse é o Locomocast. Tururururu. Você viu 100, né? Pensei que ia ter uma rima. Eu também. Ah, esse que foi o pulo do gato, é não ter rima. Plot twist, né? Explodindo cabeças aí. Não, mas tudo bem, tudo bem. Vamos subir a música e vamos para o tema de hoje. E ninguém sabe ainda qual é o tema de hoje, mas vamos subir a música. O tema de hoje, que é um tema que ficou muito falado nas redes na última semana, porque, nossa, o Nerdcast soltou um podcast sem tema. Uau, a gente já fez isso tantas vezes. Exato, e por isso, no nosso episódio 100, nada mais justo que a gente fazer podcast sem tema. Uhul! Mas, obviamente, que a gente pode comentar sobre episódios passados, como, por exemplo, Suede. Oi, lá vem. Qual foi a maior mentira que já te contaram? Pera aí que eu não sei se eu posso falar. Deixa eu olhar pra trás aqui. Então. Bom, quem ouviu o podcast é sobre a existência de Deus, né? Essa é a maior mentira. Tá, e a maior mentira que você já contou, qual foi mesmo? Porque eu não costumo assim, mentir. Durante a gravação, eu fiquei me contorcendo pra gritar: a maior mentira que o Suede já contou é: eu vou te ajudar a editar os podcasts. Nossa, mano, que maldade. Eu ajudei, cara. Eu parei de ajudar, mas eu sempre ajudei. Atrasei, mas ajudava. Você não atrasava, Suede? De atrasar é tipo 2 semanas. Você tava no nível de pessoas que deixam acumular vídeos por 3 anos. Não. Não fala isso aí, não, né? Nem tanto. Que, deixa eu só ver um aqui. Ah, tá. não, isso daí não pode ser. Ainda bem que o público não tem acesso ao chat. Mas né? É verdade. Mas, então, Suede, me fala uma coisa. Qual que é a sua relação com o horóscopo mesmo? Cara, eu não acredito em horóscopo. Ele só perguntou que signo que eu era. Eu falei, leão. E aí? Ah, Suede, se mata então, né? Você não acredita em nada? Eu acredito. Não, mas pera lá. Não, o Matheus tá sendo muito radical aí. Matheus vegano... Sendo muito radical. Matheus, não acreditar em Deus e não acreditar em horóscopo não faz o Suede um homem de pouca fé. Ah, então tá ele bom. Tem não, mas fé eu não na acredito vida, em horóscopo. Nos animes e... Nos animes e nos amigos. Eu sendo que você pensou, hein, Rafael. É, mas então, exatamente por isso que eu evitei. Mas não faz você uma pessoa ruim. Não, não, exatamente. Não vamos falar, eu não acredito em signo. Se mata porque não acredita em Deus, meu Deus do céu. Olha, deixa eu ficar quieto. Que foi, Pedro? Nada não. Não pode entrar. Pensou numa piada feia. Eu pensei. Eu já imagino. Mas eu vi aqui no site já, no chat. Ô, Léo. Diga. O que você acha do Suede? Cara, eu na realidade mesmo, eu não lembro nem de ter visto o Suede pessoalmente já. A gente troca pouca ideia. Então, tipo, eu nem tenho muita intimidade com o cara. É, minha pergunta foi mais voltada pra esse negócio do signos signo mesmo. É, exato. É, porque pessoalmente você não chegou a ver o Suede, chegou? Eu não lembro do Léo. Não. Ah, seu primeiro dia que eu voltei, que eu entrei, né, pro Locomotiva, a primeira pessoa que eu vi foi o Swede. Exatamente. Tá. Que horror, hein? Puta merda, como que você... Felizmente. Continuou? Não, por isso que começou, é por isso que logo depois começou a pandemia, né? Caraca, mano. Não, mas o Léo e o Swede já estiveram no mesmo ambiente, quando o Swede trabalhava no posto. Sim, sim, é verdade, a gente foi bater um rango lá no posto. Ah, era o Léo, verdade. Era, eu lembro disso. Cara completamente aleatório, gente fina pra caramba, tá ligado? Mas deixa o menino falar sobre signos e suedes. Signos, significados e suedes. Cara, o Swede, ele acredita, assim, um pouquinho em signo. Eu percebi bem na hora que eu perguntei o signo dele. Primeiro que ele já sabia de bate-pronto, né? Ah, Leão, tá vaidoso. É, sou vaidoso e tal. Não, não falei isso. Com signo, que é sinal de que acredita. Deixa eu até fazer um adendo aí, que de fato, não é todo mundo... Tem gente que não sabe nem o próprio signo, isso daí é verdade. Se a pessoa sabe o próprio signo, ela é no mínimo interessada. Eu só sei do meu signo porque ele justifica o que eu sou, que é virgem. Mano, com certeza. Mano, eu já namorei a doida do signo, já que fez meu mapa astral. Eu sei que eu tenho ascendente em Sagitário, que minha lua tá em Libra, que, querendo ou não, eu acabei sabendo, mas não que eu acredite. Foi a que roubou o seu coração, Sué? Foi. Que roubou o meu coração. Fazer o meu também, mas não consegui. Ah, foi. Agora eu entendi. Essa história depois a gente conta aqui nos background. Preciso. Não, a gente conta agora. Não pode. Não queremos tomar processinhos. Não queremos tomar processinhos. Mas e o Paulsani? Tô muito quieto até agora. Paulsani. Só tô dando risada da desgraça dos outros. Henrique Paulsani. Porra, é o melhor. Quantos pratos de comida você bateu quando você tava falando com a gente aí? Ah, hoje eu comi um só, ué. Agora na janta, né? Um de manhã no almoço e um agora na janta. Mas antes da gente chegar, qual que era a altura dele em metros? Ele tem, acho que 26 centímetros de diâmetro. Ele cheio, quantos metros de altura de... É, igual o Renato comentou, esse aí é só a pré-janta, pra depois vir a janta e depois a pós-janta. Sabe o que eu conheço? A sobremesa. Assim, eu tenho compulsão alimentar, o que justifica eu ter chegado a quase 170 quilos, né? Olha o trem. A gente foge do trem, mas essa bosta não foge da gente. Puta que pariu. Mas enfim, eu tenho compulsão, o que justifica eu ter chegado até quase 170 quilos. Graças a Deus eu me curei, mais ou menos. Mas eu conheço um amigo que é tipo Henrique Paulsani, que o cara, quando não tinha nada pra comer de doce, ele metia meio copo de açúcar e água. Porra. Mas assim, não é meio copo de açúcar e água. É meio copo de açúcar e meio copo de água. Pra quê, velho? Esse é o nível da... Puta, Renato levantou a mão no chat. Caralho, Renato, não era você. Não. Não era eu, mas é que eu fazia isso quando eu tava tentando parar de fumar. Quando eu batia a abstinência de cigarro, eu pegava uma colher de açúcar. Toda hora que começava a bater aquela fissura de cigarro, eu pegava uma colherzinha de açúcar e colocava na boca e deixava dissolver até sair tudo. Você está falando que eu salvei a sua vida com o veio. Não, falando desse negócio de açúcar, eu tinha... Quando eu era pequeno, os vizinhos aqui da rua, tinha uma menina que... Ela tinha um sobrepeso, né? E o próprio irmão dela... O Matheus não querendo chamar a menina de gorda? Gorda, porra. O próprio irmão dela ficava zoando ela. Que, tipo assim, quando ela começava a infernizar muito, ele falou assim, vai lá comer açúcar, menina. Aqui, parei. Eu estudei com uma que... todo mundo, na época, obviamente, quando mais criança barra adolescente, tomava Toddy pelo menos uma vez, de vez em quando. E a gente conversando sobre, ela falou que ela pegava um copo de leite e colocava... 9 colheradas de Toddy. Meu Deus. Mas aí é esperteza também, né? Porque fica gostoso pra caralho. Ah, mas porra, velho. Não dá pra tomar. E o Toddy é muito, muito doce. É doce mesmo. E também fica resíduo. É. Mas o Matheus não pode comer açúcar porque ele é vegano. Mas enfim. Açúcar de beterraba, tá aí, ó. Ah. Beterraba é bicho, sangra. Tecnicamente, tecnicamente não pode nem comer verdura, porque verdura é adubada com rejeitos animais. E, querendo ou não, já tem um vestígio animal aí. É, e se ela então ver... Você quer que eu passe fome, então? É. E se ela ver... Ah, escolha, pô. Ver mole. Então. É que você desejou a morte do Swede, aí ele ficou assim. Mas vamos lá. Eu gostaria de começar fazendo algumas perguntinhas para vocês. Muito provavelmente o Léo e o Matheus. Matheus não vão saber responder. Muito provavelmente eu sei a resposta do Henrique, mas eu queria saber desses mais de 100 episódios, mais 100 numerados, quais ou qual foi o seu Locomocast favorito? Eu sei que você sabe. Pode falar então, hein? Vai, Henrique. Mas o meu favorito não foi pro ar. Mas é da série. É da série. É o Perguntas Indigestas 2. Esse não tem como por ir pro ar. Por que não foi pro ar? Porque não pode, Suede. Só isso. Suede, eu não lembro mudou, dele. O mundo mudou bastante, né? É, você não participou desse. Ah, tá. Por isso. É na época que você tava ocupado demais ajudando em crimes. Puta que pariu. Fechando o microfone aqui. Não, nessa época aí ele tava ocupado demais com a mina que ia pro banheiro cheirar pó. Não. O galera. O dele ainda. A pergunta era o podcast preferido do Henrique, volta pra isso daí. Tá, mas ó, o Perguntas Indigestas 2 não saiu porque o mundo mudou muito, viu? Quando a gente gravou o primeiro, porra, muita coisa se falava, mas o politicamente correto já tava batendo, né? Já tava começando a bater aí. Aí, por questões de... Bom senso, eu tava procurando palavra, mas não tem como não ser. Mas por questões de bom senso, a gente falou, pô, não rola, né? Mas quem sabe um dia a gente não solta no Xvideos. A gente põe um pornozão rolando com Perguntas Indigestas 2. Sim. Acho justo. Suede. Oi. Qual que foi o seu Locomocast favorito em todos esses anos? Cara, trilogia do Natal. Não tem nem como escolher. Trilogia do Natal. Era um, tá? Mas tudo bem. Não, mas... Não tem como escolher um dos três. É uma história só, é a trilogia. Justo. Agora vamos pros meninos que é difícil antes de ir pro Renato e pro Pedro. Matheus. Quero ver se o Matheus... Algum que você não participou, Matheus. Qual que foi o melhor que você não participou que você mais gostou? Cacete. Ah, a gente não gravou nenhum sobre cacete. Fica a dica. Tipos de caralho, né? A gente faz... Olha, o e primeiro fica... DHB do ano que vem tá prometendo, hein? Tá que pariu. Tá, Matheus, pode ser. Recomendação pra quem tá seguindo, né? Pode ser um dos que você... ouvindo. Sim. Pode ser um dos que você participou, vai, Matheus. Ah, eu acho que foi o primeiro, não foi? O do veganismo? Sim. Que eu participei. Pra mim, eu acho que foi o melhor até agora. Matheus entrou chutando a porta. Já chegou mandando na pauta, esse desgraçado. Ah, aqui agora a gente só come planta, porra. Não, mas foi esse episódio realmente foi bom. Foi bem bom mesmo. Sim, a gente teve bastante feedback aqui, positivo. Filho dos becos. Renatinho, quer comentar? E foi nessa hora que falou que agora só come planta que o Suede ficou um tempo se fingindo de planta também? Caraca, mano, eu tô quietinho aqui, velho. Hoje o povo tá feroz com o Suede. Você é saudade dele? Vocês estão com saudade de mim, né? Vocês estão com saudade, só pode. É que eu tô quietinho, tava pegando os piadinhos, não é? Ah, justo. Mas agora, eu queria perguntar pro Leonardo. Léo, um episódio que você não participou, que é o seu favorito? O Cidade Invisível. Ah, não, mas aí é da sua geração, né? Você participou desse? Não, você não participou, é verdade. Não, mas alguém que veio antes de você aparecer nas nossas vidas. Antes, cara, o do Grinch é legal. Eu ouvi a leitura do Grinch, é maneiro. O do criacionismo foi sacanagem pra caralho, porque eu fui achar que era outro. Mas foi legal, isso foi legal. Mas o Léo, eu sei que ele escutava, porque eu que apresentei pra ele. Então tudo bem. Léo se deu bem, Matheus tá devendo uma maratona aí, então. Mas você não quer o meu favorito que eu tenha participado? Não. A gente já sabe qual que é, cara. Não, mentira. Eu quero. Fala sobre o LeoCast. Na verdade, seria o que não saiu, que foi o Jimcast. Mas fica o LeoCast. Verdade. É que o Léo... Estragou o podcast. É, a gente tem alguns temas que são amaldiçoados e o Jim Carrey é um deles. Sim. Mas vai sair. Qualquer hora a gente regrava do Jim Carrey. Qual que vai ser o próximo papel dele no cinema mesmo? Vai ser o Robotnik de novo, não é? Robotnik no Sonic 2. Rolou uns boatos que ele seria vilão no Deadpool 2. Não, 3. Não, acho que é só boato. Ele já tá gravando o Robotnik do Sonic 2, a não ser que saia algum trabalho dele paralelo aí antes disso, mas por enquanto ainda nada. Quando chegar perto a gente solta um. Então, Pietanish. Oi. Qual que foi seu Locomocast favorito de todos os tempos até agora? O meu foi a história de Suede. Puta merda. Que a gente tava escutando esses tempos atrás. sabia que isso ia vir à tona. É muito bom. Suede entre lágrimas e vacilos. Esse foi muito bom. A gente foi tipo esse podcast agora. Foi totalmente na loucura. Porque a gente chegou conversando falando, ó, se o Suede não participar hoje, a gente vai gravar um da história do Suede de vida e morte. Vida e morte, isso que é o melhor. E aí ele não participou. Eu tava editando. O pior é que você vai escutar esse podcast, tem a gente comentando em vários momentos. O Suede deve estar lá atrás da porta chorando, se perguntando, ô mãe, por que eles estão falando isso? Mas foi engraçado esse episódio pra caralho. O Suede, quando ele vai se apresentar pras novinhas, ele fala, eu sou esse daqui, escuta aí, é nóis. Ah, claro. Só tranca bem a porta na hora que eu tiver um pouco mais no fim da minha vida pra morte por velhice aos 40 anos, porque pode entrar um búfalo. Renato Augusto, conta pra nós. Qual que é o seu locomocast preferido toda a vida? Caramba, mano, eu acho que é o primeiro de Natal. Isso não é muito óbvio, né? Porque foi... aquele que conheci vocês foi o que mais pegou. Um clima mas de sonho. Tem um que eu tenho que citar, que foi quando eu descobri que do irmão do Suede aqui preferido, que é o Graveto. Esse também foi legal esse dia. E qual foi esse mesmo? Suede entre lágrimas e vacilos. Foi esse mesmo? Caralho, eu não lembro. Eu sei que a gente menciona do irmão do Suede foi no episódio, porque... Foi porque a gente fazia aquela brincadeira da gente contar uma história, cada um usando uma só palavra. E daí, nessa brincadeira, além de Toby, além de Jack ainda estripador... Bitrem. Tonha. Além de tudo isso, chegou... A gente chamava a mãe do Suede Tonha e chegou ao ponto da gente ter falado que o Suede foi trocado por um graveto. Então... No podcast do Suede Entre Lágrimas e Vacilos, a gente colocou isso na história. Sim. Eu lembro quando eu tava aí com vocês que o podcast quase morreu de tanto rir. Que ele não tava gravando, mas tava do lado. Sim. Quando eu começava a falar do graveto, ele quase morreu. Caralho, o Outcast, ele teve episódio que ele chorou. É, a gente fez ele chorar, coitado. É, desculpa, Outcast, se eu estiver escutando. Você é um fofo. Sim. Você é o melhor de todos nós, cara. Enfim, o meu episódio favorito... Cara, eu gosto muito dos episódios da Comic Con. Eu acho que o episódio que a gente fez da Comic Con do que a gente conta a história do véio da uva. Ah, sim. Foi a última Comic Con que a gente cobriu. Sim, esse foi muito bom. Eu não sei se é meu favorito. Eu não tenho... Eu acho que eu não tenho locomocasts favoritos. A gente odeia todos a partir do momento que edita, né? Não, é porque quando você edita, você escuta bastante, né? Mas assim, eu gosto muito do Sexto Passageiro, porque todo mundo contando histórias que aconteceram na vida mesmo. O Lost só emendando as creepypastas nada a ver uma com a outra. Nossa, dá a impressão que ele tava muito drogado nesse dia. O Ale falando que voou as facas tudo. O Eric os falou... Como que é? Tem um ar estranho no ar. Tem um ar estranho no ar. Esse passarinho... Como é que é? Os passarinhos lá. Se aqui em casa tá assim, imagina os passarinhos cantando lá. Exatamente. Uma frase que você não entende mesmo. Sem interferência de luz urbana, eu uso até hoje. Sim, é muito isso bom, cara. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Então talvez esse seja um dos meus podcasts favoritos, porque eu acho que é o que mais saiu pérola de todos os tempos, assim. Pô, tem histórias de escola também. Histórias de escola, mas o... Falar aí do que o Renato falou, o episódio do Conhecendo os Conhecidos com a dona avó do Suede. É a vó. É a vó. Todo mundo chama ela de vó. Ela é a vó. Sim. Eu gosto daquela parte que ela chegou falando, mas é estranho minha vida, porque toda vez que eu como um Kinder Ovo, o brinquedinho que vem é uma bolinha de madeira, e a gente falando, vó, larga esse abacate. Mano, transcendeu. É mentira, vó, eu amo você. O legal foi no dia dos presentes de Natal, que eu cheguei com as bolinhas tailandesas, assim, olha, vó, que bonita, de pendurar na porta, assim, olha, tá que internet, fofo. Tá na internet essa porra, mano. Tá no YouTube. Você submeteu sua avó a isso, seu maldito. Você tem que ser deserdado. Tá no YouTube o Suede mostrando bolinha tailandesa. Pra quem não sabe, bolinha tailandesa pra pompoarismo. Pra quem não sabe, Pedro, explica pompoarismo. Você pega as bolinhas e enfia no cu, só. Exato. O Suede pegou, mostrou pra avó dele e falou, olha, avó, o que o Pedro ganhou de presente é de pendurar assim pro vento, fazer barulho e tal. E ela falando, toda inocente. adolescente. Nossa, que lindo! Exato. Aí você deu pra sua avó, a Suede? Não, claro que não. Devia. Não, puta, imagina que... chegar na casa do Suede. Tá... no Natal, guirlanda com as bolinhas tailandesas. E a avó falando, não, mas não tá fazendo barulho. Tava pendurado na janela. Aí você tinha que falar, avó, de vez em quando fazer um... né? Muito enfim. Bom, muito bom. Alguém lembra de bons momentos desse meio tempo? Bons momentos em relação ao podcast? Ao podcast, algum evento que a gente foi. Eu lembro um podcast que eu gosto muito dele, só que eu não consigo ouvir mais porque eu editei ele e eu ouvi tantas vezes pra finalizar aquela edição que tava difícil de fazer que me deu ódio, que é o de hip hop. Eu gosto pra caralho, é um dos melhores episódios que a gente fez, mas eu não consigo ouvir. Tem algum episódio que vocês não conseguem ouvir também? Ah, eu, bom, hein, Pedro? Eu geralmente não ouço os que eu participo. Eu não costumo ouvir os que eu participo, não sei porquê. Tipo, o próprio Leocast, assim, não gosto muito de ouvir os que eu participo, não. Ah, mas eu também. Do que você participa, também eu evito ouvir, velho. Desgraçado. Eu evito ouvir. Legal, você é desgraçado, maldito corno chifrudo clitoris. Eu evito ouvir o 12.5. Sim, foi o que eu entrei. Sim. Qual é o 12.5, gente? Foi o que depois do que teve o hiato por conta da morte da nossa mãe. Ah, sim. Eu evito ouvir o Precisamos Falar de Depressão 1. Esse eu também evito. O resto, oi, eu até escuto de boa. Quem me chamou? Eu falei, boa, Suede, lembrou, deu gatilho nos caras. Ah, tá. Tipo isso, cara. Não, mas é só esses dois que eu evito. E aí, quem mais tem um episódio aí que não consegue ouvir? Acho que o meu é só o de depressão mesmo. Você escuta entre lágrimas e vacilo, Suede? Eu escuto, eu dou risada também. Eu sou idiota, cara, vocês sabem, vocês vão zoar comigo, eu vou estar dando risada. A gente pode transformar Suede entre lágrimas e vacilos em um livro? Se vocês conseguirem, fica à vontade. Suede, a gente pode transformar... Se conseguirem ficar à vontade com ele, vocês podem transformar um livro. A gente pode transformar ele em um podcast novelado com a sua participação como Suede. Caraca, mano, aí já é demais, né? Não dá muito. Aí já fica suado. Só que tem uma questão. Você lembra como que termina a sua história, né? Eu sendo arrombado por um búfalo, né? Sim, a gente precisaria contratar aquela moça que escreveu 50 tons pra fazer essa parte, cara. Não. Ela tem um pau de búfalo? Quê? Não vai ser jeito pra comer ele, né, Henrique? Mas ele vai ter que gemer. Pra escrever, né? O desgraçado. Escrever o livro. Ah, achei que era pra comer o Suede. Presta atenção no cast, caralho. Não, mas ó, vamos lá. A nossa audiência tem subido. Sim. Com a gente soltando podcast toda semana, a nossa audiência tem subido. Se esse podcast bater 200 downloads aí, 200 downloads, 250 downloads em um mês. 300 downloads em um mês. A partir do dia que a gente soltar esse podcast, se bater 300 downloads em um mês, a partir do dia que soltar esse podcast, gravaremos. Ou seja, a gente vai gravar. A épica de Suede entre lágrimas e vacilos. Você botou uma meta bem baixa aí pra poder gravar, né, cara? levando em consideração. Eu pensei alguma coisa do Suede, mas não isso. Vixe. E olha... Tem uma outra coisa que vai ser bom também. A gente pode ter um uso pro som de rena finalmente nesse podcast, né? É verdade. Caralho. Finalzinho, colocar o som de rena. Legal. Isso, mas o Suede vai ser novelado e você será Suede. Vou pensar nisso. Se você não for Suede, Pedro vai ser Suede. Pedro, imita o Suede. Olá, seres povidos de carbono e amoníaco, tudo bem? Imita tudo bem. Tiririca. Imita o Suede criança. Imita o Suede criança reclamando pra mãe dele por que ela adotou o graveto e não ele. Oh, mãe, oh, mãe, oh, mãe, meus amigos estão falando que eu sou feio. Ah, não liga não, filho, você é lindo. Ah, obrigado, mãe, dá um abraço. Não, vai lá jogar bola, vai. Então, Suede, eu acho que você deveria ser você. Tá, a gente vai pensar nisso daí. Mamãe, mamãe, eu quero leite. Não, seria. Mamãe, mamãe, eu quero uma secreção nutritiva de cor branca e opaca produzida pelas glândulas mamárias de uma vaca. Nossa, eu tenho um filho desse, eu aborto ele antes dos 10. Nossa, eu tenho que ver como vou criar, velho. Mano, eu gostei disso, cara. Pior que eu gostei. Nossa, é claro que você gostou, Sérgio. Agora eu vou perguntar um negócio. Qual podcast vocês gostariam de gravar? Não, não podcast famoso. Tô falando o episódio sobre o que vocês gostariam de gravar. Como ficou nossa vida após ganhar 1 milhão? Perguntas Indigestas 3. Eu querendo me dar bem na vida, esse filho da puta também querendo... Se bem que você já é rico. Ele já tem 1 milhão, porra. Perguntas Indigestas 3. Porra, eu falei, brota dinheiro lá, velho. Ô Henrique, é sério que você ficou puto? Tem uma gostosa lá. Ô Henrique, é sério que você ficou puto quando... quando saiu uma notícia num site de um velho e alguns adolescentes descabelando palhaço pra um manequim? Cara, puto eu não fiquei. Eu fiquei informado dos caras sacar o pau na rua e bater punheta pra um manequim pelado. Falei, nossa, que história é essa? Sente? Cada manequim delícia. Gente, que história é essa? Ô Pedro, você consegue achar a matéria aí pra mandar? Puta, o site não existe mais, isso que é uma bosta. Ah, que foda. Não, o Léo Grande pegou, passou na frente da loja lá, tipo, manequim sem a blusa, sacou a bingola pra fora, tocou uma bronha no meio da rua. O pior é que adolescente a gente espera isso, né? Agora, velho, que é foda, né? O foda foi o pai dele, o pai do Léo ter passado depois. O que, se juntar da brincadeira. Foram duas pessoas. Foram umas 4 pessoas, né, Henrique? Ah, não lembro, eu lembro. Certeza que era manequim? Era manequim. Era o Henrique lá. A noite virou. Era eu mostrando o bumbum na vitrine. Cara. Não, mas vamos lá. Matheus, sobre o que, que você quer gravar em um episódio próximo? Cara, eu acho que continuando aí das coisas que me pertencem pessoalmente, que eu acho legal falar pra explicar, eu acho que seria pra falar sobre a comunidade LGBT. Isso eu queria, isso eu quero. Quero pra caralho, isso daí é real, quero. Era isso que eu ia perguntar, Henrique, você peidou no microfone, seu maldito. Sim, esse tema a gente qualquer quer gravar assim, Matheus. E qualquer coisa eu posso conseguir convidado também, não sei se vocês conhecem a Aline, ela é uma trans e ela topa pra participar. Não, só pra saber, essa sua amiga trans aí é homossexual ou é hétero? Ela é hétero. Travou, mas é hétero a partir do momento. Né? Travou mesmo. Você sabe o que significa, né? Identidade de gênero e orientação sexual. Não, mas pera lá. Ela é hétero a partir do momento que virou trans? Ou ela é hétero com sexo, entre aspas, primordial? Ela é mulher. Trans. Pra ela ser hétero, ela tem que gostar de homem. Exatamente. É isso aí. Então ela é hétero, é. Ah, então, não, beleza. Não, porque se fosse... Não, é porque assim, eu queria uma pessoa trans que fosse homossexual pra participar do projeto, do meu projeto, entendeu? É interessante. Show. Cagaram pro Henrique, porque ele falou, não entendi, cagaram pra explicar pra ele. Mas o Henrique, ele vai participar do podcast, ele vai tirar as dúvidas lá. Sim. Tá vendo? Léo Prandi, sobre o que você quer gravar? Fala pra nós. Cara, eu acho que tinha que ter uma série fixa sobre Jim Carrey, mensal, pelo menos. Eu acho que tinha que ter um LeoCast fixo, mensal. Eu acho que tinha que ter Perguntas Indigestas 2, o retorno. Mas acho que eu gostaria de gravar um sobre luta livre mexicana, sabe? Sei lá por quê. Sei lá, aleatório pra caralho, velho. Muito. Acho que legal aqui. Pra fazer um LeoCast de futebol, mas nossa. Até agora, o único pé no chão mesmo foi o Matheus, né? É, eu pensei que o Léo ia querer gravar um sobre futebol mesmo. Não, isso eu já faço em direto, né, na minha vida, então... Eu já faço um podcast que presta. É isso. Henrique, toma no cu. É esse o tema? Tchau, gente. Tchau, pessoal. Mas ó, Renato Augusto, fala aí o que você quer gravar. Sobre um filme da DC bom. Então, vai perder minha. Não, vou te falar. Adão Negro vai ser brabo demais. The Rock tá rapaz. A gente pode gravar também dos Batman antigo do Nolan. Isso é verdade. Aí tá um filme legal. Aí é um filme bom da DC. É, eu enrosquei o puff na cadeira aqui. Mas ó, quero gravar sobre o Novo Homem de Aço. Com Henry Cavill de novo. Aquele gostoso. Segundo filme pra ele atuar legal, sem bigode. Não, gente, vocês viram o The Rock? Eu vi que o filme dele tá tendo um monte de confirmação de personagem. De ator. abram o Instagram do The Rock. Eu mostrei pro Pedro hoje uma foto dele. Tá vendo aqui. A coxa dele em músculo tá com a grossura do meu tronco. Não, a coxa dele tem mais músculo do que meu corpo inteiro. É tipo isso. Pega umas fotos dele de shortinho. Vou até esperar pra ouvir a reação. Agora me fala, como ele não vai ser um Adão Negro foda? O Insta dele é The Rock ou é... É o nome artístico dele atualmente, qual que é? Você lembra? Dwayne Johnson, é o nome dele. Tem 228 milhões de seguidores só. É meio difícil de achar, né, Matheus? Mas colocar The Rock acha também, viu? Porque eu achei... Sim, complicado. Sim, aparece. Caraca, olha o tamanho do bicho, mano. É, velho! Olha o Ryan Reynolds, que não tá fraco. Mas ele tem um corpo normal perto dele, velho. O The Rock, vocês têm noção? Você tá olhando o tamanho do bicho do The Rock, é isso? Sim! É, que loucura. Vocês têm noção que o The Rock é só colocar um colã que tá pronto? Porque tem muito ator que precisa de enchimento, né? Pra parecer que tem músculo e tal. O The Rock não, ele põe uma lycra. Provavelmente só tem que colocar uma fita adesiva pra segurar a jeba monstra dele, né? Pra não aparecer. O corpo dele tá ótimo pra ser o... Faz body painting só, né? Do corpo dele. O problema é que ele vai ter três pernas. Pô, ele, né, vai ter que fingir que tá com bengala, cara. Exatamente. Deixa eu ver, quem mais? Pedro já falou. Suede já falou? Não, Suede já falou? Não. Já falou? Eu não falei não, cara. Suede, não, sobre não o que você quer gravar semana que vem? Cara, eu quero gravar sobre animes bons. Ainda bem que o Matheus é o único pé no show. Mas, a gente já fez curto, né? Então, é bom isso, são drops. Não, a gente fez um. Tem que atualizar. Tem que atualizar animes bons. Assim, tipo, pegar uns animes realmente indicações fortes e falar sobre eles, falar um pouco da história. Só que um anime também que eu quero fazer há muito tempo é um negócio mais filosófico. É pegar uma coisa idiota e criar uma filosofia totalmente séria em cima dela. Só falar uma coisa aí, aqui. Só dar um recadinho aqui. O Douglas, eu sei que você tá ouvindo. Se você estiver ouvindo, entre em contato aí pra gente marcar a gravação dessa. É, e a gente te dá o suede. Sim, pode levar ele e trata junto com as suas galinhas e seus gatos. O Douglas, ele tem um podcast sobre anime só. Você ficou batendo papo com ele mó tempão outro dia no grupo e não sabe o que a gente tá falando. Seu tosco! Eu sou meio desligado. Cara de fuinha. Desgraça pra tua vaca. Desgraça pra tua vaca. Desgraça pra tu. Desgraça pra tua vaca. Eu queria gravar um podcast. Pra tua família, eu queria gravar um podcast sobre como é ter dinheiro. Mas não precisa ser muito, só precisa ser dinheiro, mano. A gente pode gravar, só que é uma ideia, assim, totalmente utópica, né? Não, mas eu tô falando dinheiro suficiente pra pagar as contas, já tá bom. É utópico isso. Vão tomar nos seus cursos, eles têm tudo emprego, menos eu e o Suede. Mas, enfim, ó. É triste, cara, é triste. Vamos para o próximo bloco. Próximo bloco desse podcast. Faz a trilha aí, Léo. Próximo bloco. Mamãe. Que foi isso? Não, agora vai ter que usar com essa mamãe no final. Não, vai ficar isso mesmo. O próximo bloco, já que a gente tá comemorando o Locomocast número 100, vamos falar sobre esse tempo de pandemia e as coisas das quais a gente tá vivendo sem, a gente sente muita falta, entendeu? As coisas que a gente tá vivendo sem. Ah, eu quero transar. Bom, o Pedro quer transar. Quem mais vocês querem dizer? Quem mais vocês querem transar? O Pedro tá tão afim de transar que se o presidente liberar a transar entre mão, o Rafael tem que tomar cuidado. Não. O que é? Ainda bem que eu tô voltando. Mas vamos lá. O que, que vocês estão vivendo sem e não queria estar vivendo sem? Dinheiro. Yep. Foi curto esse bloco, hein? O único que não se manifesta é o Henrique. Não, mas eu acho que, tipo, básico. Por exemplo, fazer reunião com os amigos pessoalmente, ficar de boa. Bater papo com o mendigo da praça. Cara, gravar podcast presencial, isso é algo que eu sinto falta. Desculpa, Renato, mas assim, óbvio você ia participar, não presencial, mas a gente daria um jeito de colocar você enquanto a gente tivesse todos presenciais aqui. Ou enquanto você viesse aqui, né, gravar. Falar assim, o gravador não dá suporte, ia te engambelar de algum. Não, eu ia pegar o manequim, né, da loja que você gosta e ia colocar meu rosto em cima. E todo mundo... Não, mas ainda bem que cortou mesmo, porque de fato o gravador não dá hoje, atualmente o gravador não dá suporte pra gravar presencial. Essa é a online. Prova, Henrique. Seu tosco. E... É. Eu tenho saudade de bater um rango muito monstro num restaurante e sair de lá querendo morrer. Ufa, tive uma parada cardíaca. Ele falou, sinto falta de bater. Dei uma respirada aqui. Eu sinto mais falta de bater punheta na frente da loja do Henrique. Pra sinto falta do paniquinho. Eu sinto falta da época que o Henrique não dava migué na hora de gravar podcast. Mentira. Não, real, tipo assim, eu tô numa situação que eu não tenho dinheiro atualmente, mas eu ia me sentir bem sem dinheiro se eu tivesse com meus amigos. É, um cineminha. Oi. Não, cineminha precisa de dinheiro, Matheus. Aí isso não ajuda, né? Chegar aqui em casa, comer uma pipoca. Pipoca precisa de dinheiro, Zé. Eu tô falando de jogar um zumbi na base de água. Pode ser, mas tem pipoca em casa, qualquer coisa. Pô, jogar um zumbiside. Esses dias deu vontade de jogar um zumbiside. Pô, saiu novo, né? Que é com ET. Saiu um zumbiside com ET, gente. Mas é tipo zumbis do espaço, tá ligado? Ah, mas você viu o do que tava no Kickstarter de Velho Oeste? Sim, também. Ah, falar pra você que quase que eu comprei. Só não comprei porque o dólar tá R$12, né? Ah, não vem com essa história, não. Aí você não compra coisa barata, né, Henrique? É louco. Ô Henrique, fala aí pra gente. Você que é o mais humilde de todos. O que você tá vivendo sem nessa pandemia, mas você não queria viver sem? Que eu não queria viver sem? Ah, que eu já não gosto de gente, então pra mim tá ótimo não ver as pessoas. Vamos ver. Seu cu, rapaz. Mas tipo Tinder, essas coisas? Não, que eu tô namorando, então quando tá namorando, vive sem mesmo. Então também tá de boa. Mas tipo Tinder, essas coisas. Que mais? Vamos ver. Saudade, ô Henrique, de fazer uma festa de computadores de LAN, igual os nerds ter tudo que a gente era, e passar o vírus do pendrive do desgraçado como se fosse AIDS numa rave. Nossa, verdade. A gente fez isso uma vez, a gente juntou na casa de um amigo nosso com 5 computadores, foi instalar o CS na máquina de um, aí passou o pendrive entre todo mundo e todo mundo pegou vírus. Vocês fizeram roleta russa da AIDS, então? Sim. Mas com revólver com todas as balas, né? É, a gente fez roleta russa com com uma pistola semi-automática. Sim. Léo Prano. Pera aí, lembrei do negócio. Dá uma jogadinha de airsoft, cara, que não tá podendo. Até isso. Pode, né? De longe. Pô, real, Henrique não sente falta da gente, né, cara? É. Mas Léo Prandi. Chamou. O que que você tá sem durante a pandemia e você não queria tá sem? Cara, eu já não dava rolê. Eu já não sei muito, vocês estão ligados, quando eu comecei no cast, eu fugia dos rolês. É, meio que agora você só não vai nos rolês porque não tá tendo também. Desculpa, crível agora. E agora quando não, tem rolê é pra trabalho, né? Então, tipo... Mas eu sinto falta, tipo, sei lá, assim, um outro rolezinho eu dava, dar uma passeadinha, porque às vezes, sei lá, comer em algum lugar fora, ou dar um rolezinho, dar uma andadinha numa praça, alguma coisa, dá saudade, sim. Fazer um ir em protesto contra o filho da puta do presidente, que não dá pra fazer, né? Não, calma que isso daí é na próximo bloco. Vamos lá. Essas coisas eu sinto saudade, sim, mas também não é tanto, não. Eu sinto saudade de dar uns pega na minha mulher, que não tá rolando durante a pandemia. Tipo, real, o povo acha que é brincadeira, mas a gente não tá nem se beijando mesmo. Eu porque qual ninguém quer falar eu também, ia ficar um clima como você. Eu fiquei esperando alguém falar eu também. Porque assim, como a mãe dela é diretora de escola, tem contato com muita gente, aí a gente acaba não se pegando, né, pra não dar ruim. Nossa, é realmente complicado, na real. É, né? A diretora da minha escola também não deixava as pessoas se beijar. Okay, eu aqui dou bom dia pro Corona direto, sempre que vem aqui em casa, que a namorada é enfermeira. Sueli. Tô aqui. O que você tá vivendo sem, mas não queria viver sem? Cara, sem meus amigos. Faz realmente, assim, tipo, tempo pra caramba que a gente não se junta pra jogar ou pra fazer alguma coisa. A gente, às vezes, assim, tipo, quando eu vou gravar aí ou coisa assim, a gente passa um tempinho no carro, um tempinho aí, mas não é a mesma coisa. A gente não senta pra jogar, pra zoar, sem pretensão de... Sem máscara, de, né? Tá, tipo... É, sem máscara, principalmente. Cuspindo cara, na cara isso, dos amigos. É, catarrando, batendo com o pau na cara. Assim, tirando isso... Eu acho que sinto falta de sair também, assim, tipo, pegar um dia aleatório e falar assim, ah, vou lá, vou fazer tal coisa. Ah, meio que você faz isso, né, Suécio? Não, eu não faço isso. Papinho não, não meio que papinho não. Saindo de encontro do Tinder aí, passar a pistola nas viadas, né, isolinho, né, e agora... Agora, antes que o Suécio se justifique, vamos para o que, aproveitando que o Léo falou sobre o presidente, eu já vou começar, o que a gente tá vivendo com, mas gostaria de viver sem, durante a pandemia. E eu já coloco o Bolsonaro na roda. O Renato falou do... Falou. Eu fiz comentário de todo mundo. Ah, é verdade. Mas você quer falar, Renato? Não, não, tô de boa. Você sente falta dos amigos, não sei? Eu sinto. Caramba, eu falo pra vocês. Sente porra nenhuma. Eu mando mensagem no grupo, pô, vamos jogar um bagulho e ninguém responde. Então, só sim, joga RPG. Só joga RPG pros amiguinhos aí. Mas eu tenho que... Cadê nosso RPG? Eu tô montando a mesa. Eu tô montando duas mesas, de vocês e de outra pessoa. Então, toda vez que eu tô escrevendo alguma coisa, eu tô dividindo nas duas mesas. Aí você vai ver semana que vem o Renato vai falar que não vai poder gravar na segunda porque tá com mais uma mesa de RPG. Não, até avisando, talvez minha data mude de domingo e talvez o domingo fique livre. Mas aí o Henrique não tá. Então ele sabe que tema sem Henrique pode ser no domingo. Ah. Mas vamos lá. Coisas que vocês estão vivendo com durante a pandemia e que vocês queriam viver sem. Não vale. Ah, eu queria viver sem o medo do vírus. Nossa, porque isso, cara, porque isso é meio que óbvio. Né? Todo mundo queria andar na rua sem máscara, pelado, um esfregando pau no outro. Então Bolsonaro também não vale, porque todo mundo vai falar isso. Tá, Bolsonaro é um consenso geral, né? Todo mundo aqui acha. Henrique não, né? Mas... Por que o Henrique não? Acho que foi o único que votou no Bolsonaro. Errado não tá, né, Henrique? Falei. Depende, né? Mas errado não tá, né? Que eu queria viver sem? Eu não sei se eu posso falar também. Fala. Fala. Eu queria tá vivendo sem um certo empecilho que proibiu de fazer outros trabalhos. A sua hérnia? Tipo sem emprego? Tipo minha perna de pau. Essa crista de galo que você tem no pau? Não, isso aí eu tenho uma faquinha que eu vou arrancando, não tem problema. Toda vez que dá uma crescidinha, o Pedro já dá... Pega estiletinho, sabe quando você aponta lápis na escola com estilete? O Pedro faz isso com o pau. Meu pau é pontudo. Eu queria viver sem a possibilidade de Danilo Gentili ser nosso presidente no ano que vem. Não, isso aí também é consenso. Não sei. Henrique Poussin, deixa eu te perguntar um negócio. Errado não tá, né? Levando em consideração que todo mundo aqui votaria no Lula caso tivesse o Bolsonaro concorrendo, Henrique Poussin, se tem o Bolsonaro, o Lula e Danilo Gentili, em quem que você vota? Não, só uma eleição só com esses três não existe. Ah, quero saber. Não, mas aí coloca dois já pro segundo turno, né? Porque o primeiro turno a gente vota em qualquer pessoa, agora no segundo turno. Coloque dois. Bolsonaro e Lula no segundo turno. Não. Sabemos que caso Danilo Gentili participe, obviamente ele vai ser um dos mais cotados. Bolsonaro também ainda é um dos mais cotados. E Lula também. Por isso eu tô colocando essas três opções. Nossa, uma martelada no ovo esquerdo não serve, Deus. Não serve, Henrique, não serve. Eu quero medir seu caráter agora. Cara, o Bolsonaro não, muito obrigado. Gentili, não foi nem síndico de prédio, vai administrar o quê? Tem que ser o Lula, é a única escolha lógica. Cara, ó, tá registrado nos anais do Locomotiva, nos anais de todos nós. Desde criança. Mas e aí, Rafael, e se for um segundo turno, Bolsonaro e Danilo Gentili? Aí é suicídio, né, Fé? Cara, aí... Agora fala aí, eu tive que escolher. Não, aí na moral, eu voto em branco e faço de tudo pra sair do país. Real, aí não tô zoando. É a prova definitiva que ninguém nessa bosta presta. Exato. Mas a gente sabe que não dá pra duvidar, né? Não, pior que não. Né? Não, mas assim, né? Também não dá pra continuar num país em que as pessoas insistem em bosta, né? Sim. Não que o Lula seja grande coisa também, mas dentre as opções, pelo menos ele sabe jogar o jogo, saca? A gente junta uma grana, vai todo mundo lavar banheiro na Europa e tá tudo certo. É, mano. Todo mundo trabalha tá no luz vermelha ali em Amsterdã, tá tudo Pedro, certo. Eu, Pedro, Suede, aí a gente lava violão, fica tocando nos metrô de Londres. pedindo graninha do chapéu, já era. Em Londres, o pessoal é tudo. O pessoal que toca em metrô é tudo cadastrado no governo pra saber quem que tá fazendo o negócio por dinheiro ali, cara. É porque não vai interessar o Matheus, mas o ideal é não pegar aqui e ir pra Argentina, porque lá pelo menos tem churrasco. Mas aí a gente exclui o Matheus da história, né? Isso que é foda. Mas se tem churrasco, tem mato que a vaca come. Nossa. Se tem mato, o Matheus tá lá. O Matheus, ele só finge. Ele come carne de azeitona, ele come carne de jaca, ele come carne de soja. Carne de coco. Então, no fim, ele come carne, cara. Carne de ervilha, de grande bico. Sim. Você é um monstro, Matheus. Exato. Sou, né? Você já assistiu Festa da Salsicha, Matheus? Acho que já. Assista. Caso não tenha assistido, tem na Amazon, no Prime Video, né? Assista. Você vai ver como as cenourinhas ficam. A batatinha. As batatinhas. Você vai ver como elas ficam na vida real mesmo, assim. Sabe? É documentário, cara. É documentário, cara. Como os alimentos se sentem quando estão sendo cozinhados. Uhum. Tá, vamos lá. Não, falta o Léo também. Eu? O que você queria estar vivendo sem nesse momento? Trabalho presencial, várias pessoas. Queria estar vivendo sem. Você queria estar vivendo sem as mágicas de Sal e Mamura? Que isso? Nada, porra, vocês não entenderam, mas tudo bem. Vamos lá! Eu queria estar vivendo. Sem essas coisas. Pô, queria estar vivendo sem meu gatinho ter morrido. Queria. Desculpa. Vai tomando seu cu. Vai ver, ele tá chorando real, né, cara? Né? Aí eu mando tomar no cu, porque minha violetinha morreu esses tempos também. Isso é verdade. E eu tô aqui falando, eu gostaria de viver sem ela. Eu não gostaria de viver sem meu gatinho. Essas são as três coisas que eu não gostaria de estar vivendo sem. Coisas... Não vem justificar a morte de bichinho aqui, não. Bichinhos deveriam viver pra sempre. O único insensível aqui, Matheus, é o Suede. Todos sabem disso. Não queira ser um insensível também. Deixa eu falar. Eu não quero ser o cuzão aqui. Mas escutei o Suede matando gente. Matando pessoas. Ele pegou e falou assim: tem uma menina zero, tá aqui, eu vou levar e matar. Como assim, mano? Só quero dizer que esse cast não será editado, viu, gente? Ixi, então, não. Vamos tomar. Eu quero dizer que cada um aqui é responsável pelo que fala. Nossa. Então é isso aí, viu, gente? E todo mundo vai saber que. Todo mundo vai saber que Henrique e Sonic são o Rainer Filha. Matão. Step 15.990. Todo mundo vai saber que foi na nossa bateram punheta, cara. Exatamente, cara. Bom, o cara que é um empresário inovador. É falso. É inverídico. É falsa. É inverídica. Eu tenho uma novidade pra vocês, meus amigos, que não sabem. Eu não sou mais tão sem coração. Eu comecei a gostar de gatinhos. Você colocou sua filha numa gaiola e tá dando água pra ela agora? Você começou a gostar de gatinhos? Sim, de gatos, animais gatos. E eu tô me dando bem com a calopsita que tem aqui. Quem que você tá comendo que tem gato pra você fazer isso aí? Como assim, cara? Não tem nada a ver com essa outra. Eu sei quem tá comendo que tem gato. O Léo. Não, como depois assim? eu falo entre nós. Mas vamos lá. Bom, Sérgio é insensível que não gosta de animais. Renato Augusto, o que você tá vivendo com nesse momento, mas queria estar vivendo sem? Não fala da Sila, Renato. Por favor. Não, ela é gente fina. Sim, sim. Eu tô pensando desde o início, mano. Sei lá. Eu acho que o que gostaria de estar vivendo sem é sem meu irmão, às vezes, tipo, do nada do dia, porque ele tá de folga dele. Não, calma. Tá na folga dele e ele fica insistindo pra sair de casa pra ir no mercado. Que eu já não gostava de sair quando não tinha pandemia. Quando tem pandemia, então eu não gosto. Menos aí, né? Que assim, o supermercado viraram os shoppings, né? É. Sim. Sim. Supermercado e farmácia, desgraçado, sai de casa só pra dar rolê. Até bota terno. Sim, muito bem disso. Mano, você chega a família, a mãe, o pai, o filho, o sobrinho, a avó, o neto, e chega lá na porta e pergunta: pode entrar todo mundo? Eu quero morrer. Eu e o Pedro, a gente só sai realmente quando precisa comprar alguma coisa pra casa mesmo. E mesmo assim. Você tá na rua, rapaz. Toma vergonha nessa cara. E mesmo assim, quando sai, um fica no carro e é isso. Ô, Henrique, é pra não pagar a panelinha que vocês deixam no carro. A questão é que a gente tem um pai velho que vai e faz as compras no mercado e esquece metade delas e vai lembrando dia após dia. A gente tem que ir praticamente todo dia no mercado pegar tudo que ele esqueceu. Exato. Mas a gente sempre procura ir nos horários que tem menos fluxo de pessoas e tudo mais. Mas... Tipo da meia-noite às seis armado, né? Tipo isso. Mas tem dia, cara, que a gente precisa pôr à noite, assim, em farmácia. Velho, Teve uma vez que eu e o Pedro fomos, tinha a quantidade de carro que tinha na rua pra ir em farmácia, velho. Não tá escrito, bicho. As pessoas estão sem noção. Estão indo pra farmácia com cestinha de compra, ficar olhando prateleira, velho. Sim. Rafael, e nessa Páscoa, aqui perto da minha casa aqui, tem uma Americanas, que tinha fila do lado de fora da Americanas pra poder comprar as promoções de Páscoa. Aqui, dia de pagamento, a fila do banco dá volta no quarteirão, porque desgraçado fica lá com 200 boletos embaixo do sovaco e um celular na mão jogando Candy Crush. Galera, ao invés de pagar o boleto com a porra do celular. Galera não sabe usar a internet bem aqui, velho. Não. Não, e o pior é que, tipo, não é nem que paga os boletos, no banco, né? A questão é que arranca todo o dinheiro do banco e vai pagar em lotérica, vai pagar em qualquer outro lugar. Sim. Né? No caixa do supermercado. É, então tá osso, tá osso. Gente, fiquem em casa. E não é pra... E quando for sair, não saiam sem máscara. E usa camisinha. E usa camisinha. De matão, se for sair, não vai pra frente de loja do Paul Sunny se masturbar com o manequim dele, não. Não vá para o Heimbrauchwiller. É o manequim de respeito. Eu não tenho a cama agora, não sabe. É um novo negócio, né? O manequim. Aí é diferente. Manequim. Manequim é foda. O Henrique podia fazer live das manequim dele e vender na internet, né? Os caras vão lá no... É verdade, o pack do pezinho do manequim, né? É o pack do velhinho, né? O velhinho que vai lá se masturbar. Vai fazer o manequim. Vai ver o manequim pra fazer um manecaque, né, velho? Puta que pariu. Vou te deixar rico de uma forma que a justiça brasileira não aprova, mas compra aqueles óculos câmera, põe no manequim e começa a chantagear as pessoas que estão lá na frente. Puta merda, isso ia ser legal, hein? Eu acho que fica rico, velho. Não, põe Nextvideos, faz um canal Nextvideos, tem gente que ganha dinheiro com essa porra. Sim, sim, olha. Mas vamos lá, próximo tema. Verdade. Próximo tema. Passamos por 100 episódios numerados e mais pelo menos uns 100 não numerados. Gravamos podcast sobre absolutamente tudo, muitos com muita credibilidade ou não. Mas eu queria saber de cada um aqui, o que vocês aprenderam nesse meio tempo? Como está sendo a viagem pra vocês até agora? Por que o Matheus enviou uma foto do... Porra, minha filha... do relógio dos pais do Henrique Poçano. Pra ilustrar a conversa. Mas o que vocês aprenderam até agora a começar pelo Suede? Cara, que bom que você começou comigo, porque já eu acho que eu não vou conseguir ficar até o final da gravação novamente. O motivo você sabe qual é. O que vai eu tomar mais aprendi... da avó, né? É. Depois das 10, mano, tá foda. Porque eu não tenho porta. Aqui direto é o quarto da minha avó. Já pensou em comprar uma porta? Não tem onde colocar. Eu tô na sala, Tânia. Eu tô colocar na sala. Cara, eu aprendi duas coisas muito importantes. Uma delas eu levo pra minha vida, que é dar valor às amizades. Isso eu aprendi realmente muito com Locomotiva, com vocês, com essa roda de amigos que eu tenho hoje, que são os meus melhores. Porque por mais que tenha passado várias amizades na minha vida, nunca tinha sido assim tão forte e uma troca tão verdadeira de importância e de consideração de ambas as partes. E outra coisa que eu aprendi foi a da risada da vida, né, Sué? Porque às vezes a vida pode estar complicada. E que você pode, mas a gente... Risado, né? Tem que deixar a vida mais kawaii. Cara, eu não tô sua kawaii. Janela anônima, cara. Deixa eu terminar, gente. E a outra... Tchau, Suede. É bem especial pra mim. Pera que tá cortando. Oh, ele matou ele. Outra coisa. Eu disse que o Natal, ele passou a ser bem especial pra mim. Depois do Locomocast, eu aprendi a gostar do Natal. Que bonito. Uhum. Agora, depois de um depoimento emocionante do Suede... E eu já vou dar tchau pra vocês. Sane. Não, deixa eu dar tchau. Mas dá sua mensagem pros ouvintes pros próximos 100 episódios. A minha mensagem pros próximos 100 episódios? Que venham mais 100, mais 100, mais 500 e que a gente continue aqui, que a gente ganhe bastante dinheiro, que a gente entre pro YouTube também, que a gente se mantenha e continue ouvindo. É isso aí. Vai, beijo, ô Léo, faz uma vinheta de despedida do Suede. Tchau. I have to go now. Tchau. Falou, povo. Fui. Tchau. Matheus, você que entrou agora, o que, que você aprendeu nesse pouco tempo? Ah, cara, eu acho que de coisas pessoais com relação a integrantes, assim. Acho que principalmente com você. Porque como eu já te conheço antes do Locomotiva, eu acho que nessa volta, depois de um hiato aí que a gente teve de não comunicação, né? Eu achei que você melhorou a sua personalidade, assim, como pessoa. Eu acho que tá melhor hoje do que há alguns anos atrás. E com os outros, eu acho que é o que vale as novas amizades, né? A troca de experiência. O Matheus tá falando que eu era babaca, é isso? Não. Ainda é, né, mãe? Não é, então. Ainda é, mas melhorou um pouco. Eu sou um babaca mais calmo, né? Por aí. É um amadurecimento, cara. Amadurecimento. A gente amadurece por umas coisas, mas a gente mantém o espírito de criança vivo. Agora o Léo, que falou que eu sou babaca. Léo, o que, que você aprendeu desde que você entrou no Locomocast? Eu aprendi que baixo chama baixo porque o som sai baixinho. Eu aprendi que é mil contra. Aprendi que é mil contra. Isso é bom ou ruim? Isso é bom, porque antes eu falava 0, 0, 0, 0, 1. Agora eu não preciso mais fazer isso, entendeu? Eu aprendi a trocar o microfone. E eu aprendi que... A socializar. Você aprendeu a configurar o microfone quando você for fazer o backup, isso, né? Isso, também. Eu aprendi que se eu quiser muito prazer, é só essa porra, né? Uma ótima lição. Henrique, posso deixar o nome da lógica? Por favor. Coloca na capa do cast. É propaganda, Henrique. Eu aprendi... E falam que lá a roupa é do caralho, velho. As roupas gozadas? Exato. É. Cara, eu aprendi isso, só. Não foi muito, não. Vocês não são escola, não, pô. O Léo falou que todo mundo deveria falar. A gente não escola essa buceta aqui, não. Então vai, Henrique Polsani. Oi, Henrique Polsani. Vai, sua vez. O que, que você quer que eu fale? Você aprendeu em todo esse tempo de Locomocast. Nossa, eu aprendi que, por mais que disfarce, eu tenho amigos que cometem crimes. Ele não tá mais aqui, viu? Morreu. É por isso. Não tá mais aqui porque morreu. Foi preso, né? Foi. Eu descobri que pode ter japonês burro também, que eu achei que japonês era tudo inteligente, mas não. Você estudou comigo a vida inteira, seu corno. Você devia saber. Que mais que eu aprendi? Eu aprendi a reconhecer o Léo de máscara. Que eu não conhecia, no mercado eu conheci o Léo de máscara. É porque ele fica mais bonito, né? Eu não lembro disso. Não, mas isso é real, né? Tem bastante gente que fica bem melhor de máscara, né? Falei o Léo? Sim. Não, eu falei errado, é o Matheus. É o Matheus que eu vi de máscara. Você vê que ele ainda não reconheceu. Não se aplica. O que mais que eu aprendi? Eu aprendi que não é tudo que a gente pode falar no podcast. Não aprendeu muito bem isso, né? Puta que pariu. Que tem coisa que a gente não pode... Só pra deixar claro pros ouvintes, a gente não faz transmissão do podcast ao vivo porque não dá bom, gente. Vocês escutaram um monte de até agora, um monte de herbar. Então, assim, não dá bom fazer esse podcast ao vivo. Mas seria legal. Seria, se não tivesse o Pulsani, dava pra fazer ao vivo. Ia ser igual o blusão judiando o cachorro, chega a polícia, tá ligado? Tudo sendo transmitido, né? Não, eu nunca judiaria de um cachorro. É, mas judia das pessoas. Mas as pessoas não são seres humanos, né? Mas as pessoas merecem, né? São judiáveis. As pessoas não são seres humanos. As pessoas é o mal de todo o universo, é as pessoas. Por que, que você acha que não tem vida em Marte? Que já teve. As pessoas que acabou com a vida lá. Faz sentido. Mas Renato Augusto. Cara, o que eu aprendi é que literalmente nossa vida não tem hora nem lugar pra se fazer amigo, mano. Às vezes uma coisa que você pega e começa a acompanhar uma rotina sua e você acaba fazendo ótimos amigos. Você é um lindo, cara. Eita, nicho. Eu aprendi que tem coisa que a gente pode pensar, putz, é uma boa ideia. Mas você guarda com carinho no fundo do baú que fica bonitinho lá. E tem vez que é mais bonito você desistir. E e aprendi a que nem tudo vale a pena a gente falar, sabe? Porque às vezes a pessoa esquece de colocar a censura e não dá muito certo. O Henrique não aprendeu até hoje. O Henrique ainda vai aprender isso aí. E como dá trabalho fazer essa bosta. Pensar em tema, eu acho que é a pior parte, porque o resto é tudo mecânico depois. Não, esse pessoalzinho que tá aí só pra gravar, acha que é fácil fazer um podcast. Que acha que é só chegar, falar os tereltel. Não, quem depois... acha isso, tá certo, viu, galera? É isso mesmo. E depois ele aparece magicamente, né? Puta, o LeoCast, vou te falar o que eu aprendi nesse tempo aí do LocomoCast. O LeoCast, com o Leo coordenando a própria gravação. Foi o inferno. Eu tive que montar o LeoCast, porque ele gravou coisa em cima da outra, gravou coisa fora de ordem. Mas aí, Rafa, vou falar contra você. Pessoal que acha que gravar podcast é fácil, gravar podcast é muito fácil. Quem se fode é o editor. É, exatamente. Gravar podcast é de boa. Editar o podcast que não. A gente podia fazer uma experiência cada semana um edita, vamos? Não, já editei muito. Gravar o podcast é a parte mais fácil, editar é a segunda mais fácil, a parte mais filha da puta é tema. É a desgraça isso. Não, eu acho que é fácil. Até porque a gente tem um grupo no WhatsApp que sugere. Não, não é grupo no WhatsApp, não sugere, pô, não. Grupo no WhatsApp, sugira temas. Fala aí o que vocês querem ouvir. Será que tem algum gerador de tema de podcast no Google? Vamos ver. Eu não sei, mas ó, aproveitando a deixa enquanto o Pedro busca, eu descobri que existe gerador de cidade pra RPG. Isso tá me poupando muito tempo pra fazer as coisas pra vocês, pessoal. Quê? Eu tava me matando, tentando desenhar um monte de coisa pra RPG num aplicativo que tem que desenhar um pouco à mão, a parte geográfica. E aí eu descobri que tem dois aplicativos pra gerar cidades e vilas que me passaram, e isso é uma coisa muito mais prática. Ou seja, o Renato aprendeu que não vale a pena ele perder tempo com a gente fazendo as coisas personalizadas. Não, eu personalizo, esse que eu tô ali. Eu personalizo, mas como ele gera automaticamente, eu não perco tanto tempo. Ah. Você entendeu? Porque ele vai gerar, eu posso, depois que ele gerar, ou ir clicando indefinidamente num botão pra gerando, até ficar satisfeito. Girando, entendeu? Girando pra um lado, girando. Em vez de eu perder duas horas editando um bairro de uma cidade, eu posso perder 15 minutos clicando em Generate New City. Faz sentido, o Henrique faz isso também. Por isso que ele é rico. Mas enfim, o que, que eu aprendi? Cara, eu aprendi que às vezes a gente só tem que fazer as coisas. Independente se dá certo ou não. Se a gente gosta, a gente tem que fazer. Não, eu não vou fazer isso. O que que você jogou em mim? Vai tomar no seu cu. Ele me jogou um amendoim. Ele fez eu bater a cabeça na parede jogando um amendoim. Eu aprendi que o Pedro é tonto. Eu fui jogar um amendoim pra ele. Ele jogou a cabeça pra trás e bateu na parede. Você chegou tarde. Todas as minhas ex já aprenderam isso. Ok. Mas eu aprendi que às vezes você só tem que fazer as coisas. Independente de dar retorno ou não. Se você tem tesão, se você tem um grupo de amigo legal, só vai. E eu aprendi também a perdoar as pessoas que fizeram bullying com você quando você tava no ensino médio e no fundamental, né? Tipo aí, Paulsani, o mundo dá voto às vezes. E ele também. E ele também, porque ele deu uma emporpetada. Mas não é esse o caso, o Henrique é rico e a gente precisa ser amigo de pessoas ricas. Caralho. O Henrique é tão rico. O Henrique é tão rico, tão chique, não sei se ainda tem, se já mudou o design, mas a casa dele tem cachoeira por dentro, mano. Isso é uma maravilha. Como que você sabe? Você já foi lá? Lembra quando chovia? Ele mandava no foto grupo. Pô, nem a casa do Suede, assim? É. A casa do Suede cai o teto quando chove. Pô, sacanagem. O Matheus deu risada, mas é real isso, né? É verdade. Explodiu um disco de vinil que eu falei pra ele. Ô, me vende. Ele falou, nem fudendo, seu otário. Ele botou o disco na vitrola, caiu o teto em cima do disco, quebrou o disco e a vitrola. Ele não falou nem fudendo, seu otário. Ele falou, não, porque é da minha coleção, só isso. Agora enfia a coleção no cu. Ele vendeu todos os discos junto com o disco do... O disco do... Caríssimo, do... Podcast por 50. Esse disco do áudio devia custar uns 800 pau, tá ligado? Ele vendeu num pacote pra um cara num sebo, tá ligado? Você trocou em lanche. Lanche. Vou censurar o lanche. Colocar lanche. Mas pera, tem que pôr a voz do Léo. Léo, fala lanche pra trocar aí. Lanche. É, fica legal. Eu aprendi também que às vezes a gente espera demais das pessoas. Quando na real a gente não pode esperar nada de ninguém. A gente só tem que fazer os corre. E uma hora vai. Não é verdade? Profundo, hein? É. Assim como o meu cu. Tá jorrando até petróleo aí, tão profundo. E que mais? Bom, enfim, eu acho que é isso, né? Quanto tempo tem de cast aí, Renato? Uma hora e, no meu caso, 20... Não, peraí. Eu comecei a gravar mais perto do 1h17. Então dá aquela paradinha, Renato, pra começar outro. Deixa eu parar aqui. É, o 1h15 tá aqui. Parei. Começar outro quê? É, porque o Voice Meter Banana, se fica muito tempo, ele corta um pedaço. Ah, tá. Já comecei já. Eu acho que é isso. É. Eu comecei outra gravação pra te falar isso. Mas alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer mandar um recado? Eu acho que o Henrique devia mandar um recado pros nossos ouvintes. Um recado que vem do coração. Do mais profundo do meu ser? Do mais profundo do seu bolso, que é mais fundo do que o seu ser. Pra caber dinheiro pra caralho. Não, estamos batalhando para isso, né? Será que um dia chegaremos lá? Fica a reflexão pra todos. Uma coisa que é muito importante é, nesse momento de pandemia, ficar em casa, não sair pra rua batendo punheta pra qualquer manequim que aparece por aí. Só pro manequim da curva, não, filho, aquilo é pro mesmo sendo um manequim top, porque o manequim lá é top, não pode pegar essa cabingola e tocar uma punhetinha, certo? Meninas que sentem tesão em manequim também, nada de dar uma dedadinha no meio da rua numa siririquinha ali, não pode. Também é errado. Aí você vê, né, Henrique? É foda, mano. Seu pai, por exemplo, pela qualidade do mostruário. Vai lá, compra uma coisa de qualidade. Não compra aquelas plásticas que vai quebrar depois de uma semana. Vai comprar uma coisa que vai durar pelo menos alguns anos, uns 2 anos. Compra direitinho pra um cara simplesmente parar, olhar e falar, gostosa. Ô Henrique, a próxima vez seu pai for comprar manequim, fala pra ele que é pra procurar manequim, não real doll, tá? É. Ô Henrique, deixa eu perguntar, lá na... Porra, já falei, tem manequim gordo? Tem grávida, eu acho. Não, pô, manequim gordo. Você já viu manequim gordo? Ah, não, tem. Tem acho que o masculino. Não sei se feminino tem. Eu sei que masculino tem, acho que um gordo lá. Um ou dois. Manequim gordo é a coisa mais bizarra da vida, né, gente? Vocês já passaram de frente de loja de manequim? Porque eles aproveitam as pernas do manequim magro. Sim, é tipo isso. Parece um sapo que você tá segurando pra barriga, assim. Não, tá... não, mas Renato, o Renato mandou um, mas esse aí tá bonito. Isso aí é gourmet. Esse é gourmet. Isso aí parece que é um gordo em lycra com o corpo inteiro. Que tá boa que tem esse manequim. Tem uma seta maior que a minha, esse manequim aí. Cara, é o manequim do iStock. Esse, né? Do iStock aí que o Renato mandou, eu estudei com um cara que tinha esse porte físico. Ombreira largaça. E gordo. Era bizarro. Caralho. O manequim gordo feminino é menos escroto do que o masculino, né? É menos agressivo, né? Sim. Tá certo, tem que agredir esses gordos. Os caras já colocam até um pau pequeno no manequim gordo masculino, cara. Caramba, eles colocam pau em qual manequim? Em todos, só no... feminino que não, né? Os caras daqui estavam quase querendo colocar nos seus lá, né? Vocês já passaram de frente de loja de manequim? Já. Em Araraquara tem, lá no centro. Mano, é bizarro. Eu não ficaria numa loja dessa noite nem fodendo, porque parece que os bichos vão matar você, tá ligado? Imagina quantas pessoas não vão pra lá pra bater punheta. Porra, lá é o país, cara. Parece aquelas freiras do Silent Hill. Não, nossa senhora, velho. Puta que pariu. É real, não? É. Puta que pariu, velho. Literalmente. Sim, eu tô ferrando meu histórico de busca do Google, mas lá esqueci. Mano, até o manequim tem um pau mais top que o meu, cara. Vai. Agora eu queria... que o Léo desse um recado. Léo que catou um gato da rua e tá falando que é o gato dele. Eu queria que o Léo desse um recado. Eu quero dizer pra todo mundo que tá nos ouvindo que tudo isso vai passar, tá? Eu sei que vocês estão dando o seu melhor. Eu sei que todos os dias vocês estão se esforçando. E olha, não fiquem tristes, não fiquem chateados. A vida é um trem. A vida é trembala, parceiro, e a gente é só passageiro, precisa partir. Eu não sabia que essa música era com gutural. Pode ser. Matheus, manda um recado. Ah, eu só quero dizer que a Terra não é plana. Que é pro povo parar de ir no mercado à toa, né? É, o lockdown funciona. A vacina é a única solução. E o Bolsonaro é genocida. Renato Augusto, manda um recado. Cara, fica na porra da casa. Só sai pra falar o máximo que... E, tipo, só sai quando for realmente extremamente necessário. E, por favor, esquece os manequins da corona, filha. Deixa elas quietas. Isso é assédio. O sindicato dos manequins. Cadê eles que não fazem nada? É o Sindimani. Pedro, manda um recado. Recado? Aí você me complica. Não usem drogas. Mas se quiser, usa, que eu não sou pai de ninguém aqui. Chama nós, né? E agora, por fim, eu mandaria um recado. Foram 100, mais de 100. Dá pra ver aí quantos foram? Spotify, cadê? Peraí. Não tem numeração de episódio nessa bosta. 174. Aí, 174. Falei. Então, ouça pelo Spotify, porque tem 14 que o site não... Não, tem 11 que o site não tem. Que estranho. O site é uma bosta, né? Não, acho que eu devo ter colocado a categoria errada. Talvez. Talvez. Faz sentido isso aí que ele falou, hein? Então vou dar uma olhada. Mas ó, temos... Enfim, pessoas, depois de 100 episódios... 174, na verdade. Ou seja, 74 episódios não foram numerados. Depois de 174 episódios, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram do Locomocast desde o começo. Todos que continuam até agora, principalmente, obviamente, que são os que mantêm o podcast funcionando. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes que acompanham a gente desde o começo também. Renatinha foi um que apareceu logo no começo. O Moacir foi um que apareceu logo no começo. Moacir também tá aí firme e forte até hoje, batendo um papão foda com a gente. O Gabriel Rainer acompanha a gente desde o começo. Esse aí nem tanto. Então, muita gente nos acompanha desde o começo e a gente gostaria de agradecer muito a todos vocês. Porque assim, foram 100 episódios, porra, 100 episódios não é pouca coisa. 174 episódios ainda não é pouca coisa também. Mas se for ver, é pouca coisa, porque nesse tempo a gente podia ter postado mais. Sim, mas houveram problemas. Mas essa, não lembro quantas semanas faz que a gente tá postando seguidamente. Algumas. Talvez 5, 6. Pelo menos umas duas. Pelo menos duas. Não, já postamos uns 4 seguidos aqui, pera aí. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até esse momento. A gente promete manter a periodicidade enquanto a gente puder, né? Porque a vida tem 10. Às vezes acontece coisas que impedem a gente de editar um podcast. E a gente não tem dinheiro pra, né, pagar alguém pra editar um podcast. A gente não é o Henrique. Então, a gente promete fazer o melhor pra vocês. Como a gente sempre tentou fazer, ok? E prometemos... Falhamos miseravelmente, né? Prometemos mais 100, mais 1000, mais 10 mil, mais 100 mil episódios. Se tudo der certo. Se vocês quiserem, se vocês nos amarem do fundo do coração. E certo? Como vocês provam isso? Compartilhando com seus parças quando saiu episódios novos. Principalmente compartilhando com seus parças, porque dinheiro a gente sabe que tá todo mundo fudido. Mas pra compartilhar não custa nada. Exatamente. Inclusive um abraço pra Lu, nossa cunhada, que tá maratonando. É verdade. Desculpa pelos 100 primeiros episódios. É. A Lu fez uma faculdade comigo. Sim. Ela fala assim, quem liga? Não, tá no Canadá e a gente tá em Araraquara. Enfim, Mas a Lua te traiu? Compartilhem. Compartilhem, por favor, compartilhar. É muito importante. Apresente o Locomocast a um amigo, ok? Pega algum episódio que você acha, pô, nesse episódio meu amigo vai gostar. Tipo, Liga da Justiça Snyder Cut. Pô, tem um amigo que vai gostar. Tipo, músicas que já deu. Pô, tem um amigo que gosta de música e sempre escuta aquela música que já deu. Inclusive, recebemos feedback. Manda pro seu inimigo. Recebemos feedback, exatamente. Esse aí teve muita gente que falou, vocês são umas bosta, hein? Exato. Leocast, recomende para um inimigo. Ou para alguém que gosta de horóscopo. Tipo o Suede. Tipo o Suede, exatamente. Ou para alguma rara pessoa no mundo que gosta do Léo. Então a gente tem podcast sobre sonhos de infância, saudosos anos 90, sobre a Pixar, sobre quando bate aquela bad, sobre filmes foda, vegetarianismo, veganismo, sobre músicas que dão ruim, tecnologias que gostaríamos que existissem, criacionismo, Bolsonaro. Temos podcast sobre tudo. Precisa de mais de perguntas indigestas. Basta que você compartilhe. Ajuda a gente. Apresente o Locomocast a um amigo. Assim como eu vou deixar aqui uma tarefa para nós mesmos do podcast. Nós mesmos do Locomocast. Cada um tem a tarefa. E como cada um é do podcast já, cada um tem a tarefa de apresentar esse Locomocast. Não esse exatamente, mas algum Locomocast para 3 pessoas. Ok? Eu acho que uma outra dica aqui, ó. Vou falar. Mas já interrompeu agora pra falar, né, Matheus? Não, a dica é a seguinte. Quando alguém naquele grupo da família manda aquela mensaginha brilhante de GIF no grupo de Bom Dia, você já manda um Bom Dia com o link do Locomocast, né? Ninguém vai fugir. Nenhum dos Locomocasters vai fugir de apresentar algum episódio pra 3 amigos. Ok? Henrique Polsani, ok? Renato Augusto, ok? Pedro Tanicho, ok? Matheus, ok? Léo, ok? Suede, que não tá mais aqui, ok? Eu? Ok, mas né? Eu posso te dizer o porquê que eu não vou conseguir cumprir essa meta? Porque eu não tenho amigos, você é antissocial. Apresenta pra colega, não. Eu não quero saber, porra! A Marta... Tem que apresentar! A Marta, a Jurandira e a Mirtes não têm ouvidos. Elas são manequins. Como eu posso apresentar para as minhas amigas? Eu vou derrubar o Léo agora. Cadê ele? Desconectar. Bom, então apresentem, beleza, participantes? Vamos apresentar, porque a gente tem que fazer o bagulho dar certo. A gente tem que fazer o bagulho crescer, o bagulho ficar saudável, ok? Ficar vigoroso, vistoso. aquele... Isso. A gente tem que engordar, a gente tem que engordar os ouvintes desse podcast assim como o Henrique engordou. Ah, então vai engordar bastante, hein? Então vai engordar bastante, exatamente. Então é esse o nosso objetivo. A gente precisa engordar a quantidade de ouvintes na mesma proporção que Henrique Paulsani engordou nessa pandemia. Henrique Paulsani, vale lembrar. Eu acho que é isso. Então, tchau. Tchau. Eu vou colocar uma música boa pra finalizar esse podcast. Vai? Vou. Legal. Porque a vida é trem-bala, parceiro. E a vida, sabe o que ela é? Ah. Cu! Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Mas vê se tá desde o primeiro mesmo. Não, Spotify tá. Caralho, sumiu. Tá bosta desse aplicativo merda. Spotify é bem bosta mesmo, viu, gente? Quem gosta do Spotify vai tomar no cu. Não, não, não é quem gosta do Spotify. Mas se você trabalha no Spotify e tá ouvindo a gente, vai tomar no cu. Porque a gente assina o Spotify Premium. Aí o que acontece? A gente baixa as músicas, né? Porque às vezes na estrada a gente não tem internet. Principalmente na estrada entre Matão e Araraquara. E aí a gente vai colocar pra ouvir as músicas que a gente baixou. E precisa de internet. E se ficar putinho, é só derrubar nós, tá? O nosso podcast é o Mundo Freak. Nosso podcast é o Mundo Freak. Cara, onde que mostra a quantidade de episódios dessa bosta aqui? Por isso que eu não uso Spotify, eu uso YouTube Music. Não, é mais que isso, Renato. É bem mais que isso, Renato. Ó, no Spotify tem todos. Porém. Porra, tem episódio pra caralho, tem uns 300. Eu contabilizei através do site, tem 17 páginas. 16 no site de vocês. 16 páginas com 10. Não, e a de vocês, você não faz parte disso, não, rapaz? Mas eu não sei o que fiz o site, eu não pus a mão em nada. Nossa, estúpido. E se ele colocou uma página com 50 lá no meio? Você não sabe. Vou entrar no site do Spotify aqui. Então, puta, eu tenho que baixar, é mesmo? Baixar o site? Não, dá pra entrar só. Aquele, ó. De vocês, porque eu tô aqui na página. A equipe e eu não tô nessa página. Cara, essa página não é atualizada faz muito tempo. Tem gente até que já morreu nessa página. É, se vocês puderem, me mandem fotos, me mandem descrições de acordo com o que tá aí. Uhum. Seguindo meio que o padrãozinho daí, né? Gerador de códigos. Eu tô tentando abrir o Spotify 5, do desktop, tá difícil aqui. Não, 3, 9, 6. Achar uma foto bonita, vai demorar uns 3 anos, mas eu vou achar aqui. A vida é trem-bala, parceiro. É, o Spotify não tá abrindo aqui, não. Caralho, tem que baixar essa bússola. Spotify for podcast. Spotify podcaster. Catálogo. Spotify for podcasts. Yeah. Quem sabe faz ao vivo. Tá difícil finalizar esse podcast. Eu tô abrindo no aplicativo aqui, Locomocast.